Retorne conosco ao caminho que leva ao paraíso na Terra. Está no ar, pela Rádio Mundial, programa A Era da Luz. Apresentação, Mônica e Miguel Ferrari. Que está acordando agora, ou da cozinha que está ouvindo enquanto lava a louça de ontem do Natal, né? Ou do carro que está indo para casa do parente ter o almoço de Natal, ou da mesa de som aí, nosso grande pai da Maria Eduarda. É, bom dia para todos vocês. Sei que hoje é Natal e por isso não estamos prestando muita atenção nas coisas, mas eu queria pedir um minuto da sua atenção, que você parasse de fazer o que está fazendo e ouvisse esse nosso 25º programa, que acontece no dia 25 de dezembro, dia de nascimento e renovação. Aqui quem vos fala é Miguel Ferrari, sou psicólogo e biofísico, e vou falar hoje sobre uma, não, talvez duas novidades fantásticas, sendo que uma delas é a dieta definitiva para o início do ano. Mas antes vamos ouvir a voz mais romântica da rádio, eleita por mim. É da minha esposa Mônica. Bom dia, doutora Mônica. Bom dia, senhores ouvintes. Aqui quem fala é Mônica, eu sou dentista e aplico uma odontologia desintoxicante. Expliquei sobre essa odontologia nos dois últimos programas e sou esposa do Miguel. Ah, doutora Mônica, você poderia rapidamente fazer uma retrospectiva? Todo mundo faz retrospectiva, então vamos fazer uma retrospectiva dos melhores momentos de nossos 25 programas? Claro, boa ideia, Miguel. Nós falamos sobre tanta coisa interessante que deveríamos dar um resumo rápido sobre os assuntos que falamos. Se o ouvinte quiser detalhes dos assuntos, ele pode ir ao nosso site www.clinicaos5pilares.com.br ou pode ligar para a gente no telefone 3081-0829. Bem, nós falamos inicialmente sobre a dieta desintoxicante do ciclo de desintoxicação branda. Depois, nós falamos sobre horta orgânica. Essas hortas podem ser feitas até em apartamento, em pequenos espaços, e falamos sobre movimento corporal e qualidade de vida e desintoxicação, que foi sempre o nosso grande foco, desintoxicar o organismo. Com certeza. E a terra também. E a terra também. Como nós nos alimentamos da terra, comemos alimentos desintoxicados e nos tornamos mais saudáveis. Falamos da importância do tratamento dos dentes para a saúde geral do corpo também. É verdade. Você falou sobre todos esses assuntos em 12 horas e meia de programa, que foram fantásticos. Eu, por outro lado, falei de outros aspectos e princípios da biofísica para atingir a saúde. É isso que é nosso goal aqui. Nosso objetivo é atingir a saúde. Na biofísica, doença não existe. Portanto, tratamos sempre do doente, individualmente, sendo cada um ser único. É isso que é a beleza da biofísica. Assim, temos uma clínica que está sempre em contato com outras tantas clínicas do mundo, que nós estamos sempre passando e-mails e entrando em contato por telefone, para trazer o que há de mais moderno para tratar as 5 causas de desequilíbrio conforme a biofísica. São 5 causas que faz o doente. Primeira causa, alimentos, que a doutora Mônica falou muitas vezes com muita propriedade aqui. Falamos diversos programas sobre o que é se alimentar. dente. Também a doutora Mônica falou que ela é uma especialista nisso. Dente é muito importante, minha gente. Presta atenção. Terceiro item, geopatia, que é a má utilização de equipamentos eletrônicos como celulares, antena de TV, micro-ondas e tudo mais, sem contar também um pouco da terra, que a gente entra em sintonia. Quarto item, psicologia, que é a autoestima e como você enxerga você mesmo. E por último, quinto item, a alergia, que demos muitos exemplos durante os nossos programas de como tratamos as dores na coluna, os problemas de tireoide, os problemas de vesícula, os problemas respiratórios, os problemas hormonais, enfim, com a biofísica podemos tratar todos os problemas, pois nós vamos tratar o indivíduo e não a doença. Tudo isto é feito através de um aparelho de biorressonância, que faz os exames completos. Ele é não invasivo, significa que não dói, não tem dor, não precisa se preocupar, e é funcional. E as pessoas que como as pessoas estão para poder criar uma terapêutica específica para cada pessoa, né? Esse aparelho faz isso também. Nós, inclusive, testamos os medicamentos que será necessário a pessoa usar antes dela comprar. Ou seja, você não fica gastando um dinheirão comprando dois ou mais remédios, até 3, 20, 25, sendo que alguns não vão funcionar. Nós testamos cada remédio e cada processo é para aquele indivíduo. E daí você pode comprar o teu remédio exato. Se você, meu amigo ouvinte, quiser mesmo saber mais do que estamos dizendo, estamos com as gravações de todos os nossos programas no site www.clinicaos5pilares. O 5 não é numeral, é escrito, tá? Ou Clínica Os 5 Pilares, uma palavra só, .com.br. Assim como informações completas do que tratamos. Mas se você quiser fazer perguntas para nós, pode ligar no 3081-0829. Queremos responder todos os seus questionamentos. Bom, agora vamos falar da nossa primeira novidade, né? Desenvolvemos, junto com os nossos amigos da Espanha e Portugal, uma dieta de emagrecimento que será a sua dieta definitiva. É, senhores ouvintes, emagrecer, qualquer dieta faz emagrecer. Vocês podem fazer dieta de proteína, dieta de sopa, dieta da lua, do sol e até tomar medicamentos alopáticos. Podem mesmo fazer isso, emagrecer, mas o problema é manter esse emagrecimento, não é mesmo, Miguel? É, eu mesmo já perdi mais de 300 quilos, pois toda hora eu estou fazendo as mais diversas dietas e emagreço. E quando retorno à vida normal, ou seja, comendo aquilo que o dia a dia, eu engordo tudo de novo. Eu não sei se acontece a mesma coisa com esses ouvintes que estão nos ouvindo agora, né? Em pleno dia 25 de manhã. Então, utilizando os aparelhos de biorressonância e os princípios de biofísica, nós desenvolvemos um sistema que irá revolucionar o emagrecimento. Pois não estamos procurando o emagrecimento rápido, e sim estamos procurando o emagrecimento permanente. Se você fizer um emagrecimento muito rápido, o que vai acontecer é que a sua pele não vai acompanhar e você vai ficar cheio de estrias. Você já viu isso acontecer? Fica tudo caído, né? Vai ter celulite e aquele bloft que vocês já viram até em um apresentador famoso de TV que fez um emagrecimento rápido. Não sei se vocês se lembram desse apresentador de TV, da TV brasileira. A nossa ideia é fazer você emagrecer comendo bem, não passando fome ou fazendo monodietas. O que é uma monodieta? É aquela dieta que você só come um item. Por exemplo, só come carne, ou só come um alface, ou só come uma torradinha, e fica daquela vontade de comer e aí estraga tudo porque a ansiedade aumenta. Nós vamos querer que você emagreça numa faixa entre 1 a 1,5 kg por semana, para que no fim do período de emagrecimento a sua pele tenha acompanhado o seu tamanho. Você diminui de tamanho e a pele também se amolda. Não vai ficar cheia de estrias, marcas ou qualquer coisa assim. E vai ficar bem. É isso mesmo, senhores ouvintes. Eu fiz esse exame na máquina de biorressonância e para mim foi uma surpresa as comidas, os alimentos que eu não posso ingerir nesse período de dieta, que são alimentos básicos, farinha de trigo, arroz e até alimentos que ninguém acredita que possam engordar ou desorganizar ninguém. Salsinha, cebolinha, mas fiz a minha própria dieta, dieta personalizada. Então, Miguel, conte para os nossos ouvintes como será possível fazer esse tipo de emagrecimento com a orientação desse exame de biorressonância? Bom, o procedimento é muito simples, mãe. A pessoa pode ligar para o 3081-0829, que é a nossa clínica, novamente, 3081-0829, e marcar uma consulta. E por 170 araras, nós vamos ter as medidas, vamos ter o peso, vamos fazer um exame de biorressonância, onde vamos verificar quais comidas, como a doutora Mônica falou, não devem ser ingeridas e quais alimentos que vão fazer com que a pessoa emagreça se for ingerida com maior qualidade. Quais foram? Você se lembra as comidas, por exemplo, que você pode ingerir para aumentar a sua dieta, ou seja, diminuir o seu peso? As comidas que fazem o meu organismo funcionar melhor, por exemplo, eu lembro de algumas, né? Batata, brócolis, uvas, damasco, frutas em geral. Poucas frutas eu não posso ingerir, mas essas são as que fazem meu organismo melhorar. Ah, então, batata também? Sim. Ah, e não tem azeite de oliva, né? Ou óleo, não sei. Não. Azeite de oliva faz meu organismo melhorar também. Eu vou fazer esse exame agora, depois que sair aqui da rádio, vou fazer o meu exame para começar também a minha dieta, porque é fantástico. A última vez que eu fiz, eu não podia chocolate. Isso daí é um inferno, né? Não poder chocolate, aí é terrível, né? Nessa vez chocolate eu também não posso. Você também não pode, então nem é chocolate fácil, nós não compramos mais chocolate na casa. Ah, né? As crianças estão adorando, elas também estão fazendo dieta com a gente. Mas não faz mal. Cada um vai ter sua dieta e cada um vai poder fazer, então, o emagrecimento. Então, devido a esse exame, nós temos uma dieta padrão, não temos uma dieta padrão de comida. Quer dizer, não é que você vai chegar lá e fala, bom, teu peso é tanto, teu tamanho é tanto, então você vai ter que emagrecer 10, 20 quilos, então você vai comer isso, sempre todo mundo igual. Tanto é assim, pois é. Você fala... essa dieta não tem nada a ver com ingestão de calorias. É uma dieta personalizada, que tem a ver com ingestão de determinados alimentos. E a frequência desses alimentos, o que a frequência desses alimentos vai trazer para o seu organismo. É verdade. Então, devido a esse exame, como ela disse, não tem uma dieta padrão, como, por exemplo, do tipo sanguíneo, né? Pois muitas vezes, após esse exame, nós podemos ver que você é proibido de comer alguma coisa que o seu tipo sanguíneo deveria comer e poderá comer coisas que não deveria comer pelo seu tipo sanguíneo. Então, quer dizer, é uma coisa interessante. Muita gente fala, mas eu queria comer só carne com alface, e daí eu acabei descobrindo que alface faz mal, a pessoa engorda com alface, então não pode comer. Você não pode comer pepino, né? É isso. É verdade. Na verdade, não é só engordar, né, Miguel? Aquilo desorganiza o teu corpo inteiro. E cria toxinas. E daí a criação de toxinas faz com que você encha água, porque você precisa de água para limpar essas toxinas. Então, você aumenta de volume, realmente, né? Mas é importante o ouvinte entender também que esses alimentos que no momento do exame de biorressonância aparecem como desequilibrantes, daqui um ano, 6 meses, podem não ser mais. É um momento que você está passando que faz... aqueles alimentos te desequilibram. Daqui um ano, você pode ser que esteja equilibrada, seu fígado consiga produzir as enzimas necessárias para digerir todo tipo de alimento e você não precise mais dessas restrições. Então, por isso, quando a gente prepara a dieta, né, nessa consulta, né, uma consulta de uma hora com os exames que nós falamos, a dieta só pode ser enviada no dia seguinte. Porque não dá para fazer, não existe um papel que a gente vai dar de volta para a pessoa imediatamente. Então, a dieta é enviada no dia seguinte através de e-mail ou carta. Quer dizer, eu preferia e-mail, né, que é mais fácil, a gente passa rapidinho. Mas, se a pessoa não tem computador, então a gente vai pôr no correio. Então, a pessoa demora um pouco mais de tempo para receber. Pois é preparado cada dieta e testado cada dieta no equipamento de bioressonância. Uma vez por semana, o cliente deverá ligar para nós e dizer o peso daquela semana, ou seja, para a gente acompanhar o emagrecimento. E assim poderemos fazer os ajustes necessários para que você consiga emagrecer na faixa de 1 kg a 1,5 kg por semana. Depois de um mês, este cliente deverá voltar e refazer esse exame, porque, como a doutora Mônica falou, muitas vezes pode haver umas pequenas modificações no alimento que faz mal ou não. Então não é porque você está fazendo, isso aqui saiu, por exemplo, brócolis é bom, e daqui um mês continua sendo bom, pode ser que não seja. Alface é ruim, pode ser que daqui um mês a alface não é mais ruim. Então pode entrar na dieta. E assim a gente vai reajustando, né? É, porque além dessa dieta que a máquina aponta para a pessoa, ela também elege um floral para manter, para fazer a pessoa conseguir entrar num estado emocional mais equilibrado, porque o ouvinte deve perceber também que a ansiedade, preocupação, medo atrapalham qualquer dieta, não é? E quando emagrecer tudo que a pessoa precisa emagrecer, o que ela faz, Miguel? Bom, quando chegarmos ao peso ideal para aquela pessoa, então iremos introduzindo as dietas normais do dia a dia, aquilo que a pessoa está acostumada a comer hoje, né? Por isso que ela engordou, mas de uma forma diferente, com umas modificações de como essa pessoa pode manter o seu peso de tal maneira que ela não volte a engordar. Então ela vai introduzindo, vai colocando de volta e vai ficando muito bom. Nós vamos também tratar dos filtros. Os filtros são os que limpam as toxinas. São 3 filtros: rim, pulmão e fígado, durante esse tempo. Tanto é que a doutora Mônica falou sobre o fígado. E aí as pessoas vão poder continuar tendo saúde e emagrecimento com constância. É esperado que a pessoa emagreça cerca de 10 quilos no primeiro mês, porque nós vamos tirar a água. Então nós vamos ter um esvaziamento da pessoa, né? Quer dizer, essa retenção de água. E nós vamos fazer a limpeza dos filtros. E depois ela passa a emagrecer de 4 a 6 quilos por mês. Essa é a nossa meta. É, o que o Miguel quis dizer com tirar água, não é que vocês não vão beber água. É, e não, vai, não beber... vai ficar desidratado também, não. Né, isso aí. Tirar Tem água em excesso. Beber de 30 ml... de água por quilo de peso, que dá equivalente a uma pessoa de 70 quilos, 2 litros e 100 ml de água por dia. O tirar água quer dizer que você vai parar de reter água, porque como você vai estar mais equilibrado, você vai conseguir drenar, filtrar essas toxinas urinárias e não vai segurar, não vai ter inchaços e edemas. É, se você, senhores ouvintes, comeram muito no Natal, ontem, né, na ceia de Natal, aquele bolão de coisa, e vão comer muito no Réveillon, e quiserem fazer uma dieta de emagrecimento que será mantida, então ligue e marque a sua consulta no fone 3081-0829. Porque no Natal que vem você vai estar magrinho e vai poder comer esse bolão e não vai engordar, porque agora você deve ter dado uma estufadinha, né, a mais. Bom, e agora nós estamos quase no final, nós vamos falar da nossa segunda novidade. E essa segunda novidade é que queremos agradecer do fundo do nosso coração aos senhores ouvintes por toda essa oportunidade que você nos deu para passarmos a nossa mensagem de como atingir o paraíso na Terra. Foi tendo bem, com saúde, com felicidade. Queremos agradecer o nosso super amigo Evaldo, o grande Evaldo, pai da Maria Eduarda, que pacientemente teve que controlar o som quando eu ficava empolgado e falava mais alto, né? E depois eu ficava mais baixo, né? E ele de repente batia no microfone assim sem querer, que aconteceu algumas vezes, que eu mexo muito o braço, né? Que eu, parece que eu estou falando com todo mundo. Não esqueça que eu sou italiano. Ticcarelli Ferrari, Miguel Ticcarelli Ferrari. Então você imagina como é que eu falo, né? E daí e ele consegue controlar tudo, porque eu tenho ouvido os nossos programas de vez em quando, e não tem esses barulhos, que eu sei que eu bati, eu lembro disso. E também os barulhos que eu fazia como sonoplastia, a alta rotação da doutora Mônica. Ele ajustava direitinho na mesa de som, ficava bonitinho, né? Ficava romântico, né? Alta rotação romântico esse. Então, porque ficava o ouvinte vai querer ouvir. Alta rotação é aquela maquininha que faz o dentista, sabe? Aquela maquininha que faz tal, né? E tinha também os fogos de artifício que eu fiz. Né? Esse daí tudo foi ajustado perfeitamente pelo nosso querido amigo Evaldo, que está aí na mesa de som, né? Eu creio em mim, por isso que ele fez essa ajuste todo. E aí nós temos também os amigos também que estão por trás ali da técnica, né, da rádio, que tem a parte administrativa, a diretoria da Rádio Mundial. Então eu quero agradecer toda essa equipe por terem nos dado essa oportunidade de levar ao ar este programa que fizemos com todo carinho. Nós fizemos sempre pensando nos senhores ouvintes. E por dar a oportunidade de ajudar as pessoas que pareciam não estar vendo como resolver alguns dos seus problemas do dia a dia, porque a pessoa com conflito, com doença e com pobreza de espírito, né, quer dizer, meio desanimado, essas pessoas não conseguem viver bem. Nós queremos que elas venham conosco ao paraíso. Assim, eu vou me despedindo dos senhores. E espero sinceramente que algum dia possamos nos encontrar novamente. Obrigado pela audiência, sempre crescente que tivemos, mas a luz pede que tomemos outros rumos. No ano que vem nós vamos estar fazendo outros trabalhos e, infelizmente ou felizmente, não sei, depende de quem olhar, não vamos estar continuando com vocês aqui nesse horário, né? Estes, portanto, são os últimos minutos de nosso programa A Era da Luz. Espero que vocês tenham gostado. E agora passo a palavra à minha querida esposa, doutora Mônica, para suas últimas considerações nesses últimos minutos da Era da Luz. Doutora Mônica. Então, até logo, senhores ouvintes. Espero que vocês tenham compreendido e consigam aplicar na vida de vocês os ensinamentos e as orientações, né, que nós passamos com todo carinho para conseguir colocar dentro da vida de vocês a felicidade, para colocar a saúde e ter paz em todos os momentos. Isso daí faz com que você cresça, que você possa ser muito feliz, e esse é o nosso presente de Natal para vocês, todas essas possibilidades. Eu vou querer, então, agradecer a todos. Mas não se esqueçam que estaremos com vocês no coração e que poderemos ser encontrados no telefone 3081-0829. Lá, lá. Opa, peraí. Eu vou precisar do meu lenço agora. Foram ótimos 6 meses. Não achou, doutora Mônica? Foram muito bons. Muito divertido, muito edificante. Muito bom fazer esse programa. Mas tudo tem um começo, meio e fim. Sim, é verdade. E espero que o ano que vem, 2011, vocês possam estar magrinhos e possam ficar bem. Então, obrigado, senhores ouvintes. Obrigado, Evaldo. Grande beijão a Maria Eduarda, a sua esposa. E, obviamente, o pai da Maria Eduarda vai ser sempre feliz aqui, estará aqui conosco. Um abração. Um feliz 2011 para todos. Obrigada. Retorne conosco ao caminho que leva ao paraíso na Terra. Você acaba de ouvir pela Mundial, programa A Era da Luz. Apresentação, Mônica e Miguel Ferrari.